E você também. Escorregando, vai pingando só na quadra. Passa o rodo ali pra tranquilizar tudo. Aí passa a bola do Flamengo. Esse é o Iago Matheus. É o Flamengo tentando empatar ou virar o jogo. Iago, pra virar, pra trás. E virou. Virou. Virou. 11 a 10. Não é pra ficar mais na frente, não. Esse é o Renan, camisa de número 44. Ex-jogador de São Paulo. Vem aí o Mago Balbi, Emerson. Já já, Balbi quadra aqui, bola com o Alexei. Não. Pra fora. Errou. Não desviou ninguém. Passe errado, Alexei. Boa defesa do Flamengo. Alguém faltou ensaio aí. Alguém faltou ensaio. Fala aí, Júlia. Balbi e Rachel em quadra. Saiu aí o Mineiro e o Brandon Robinson. Beleza, valeu, Júlia Costa. A gente revendo o replay na boa jogada, na bela jogada de três. O arremesso perfeito, né? A bola nem trisca ali no ar. Ela vai direto. Mandou a localização, ela chegou. E aí a bola chegou também na mão ali do torcedor. Estava atento. Estava atento no jogo, não tomou a bolada. Segurou tranquilo. Aí Franco Balbi, é o argentino. Vai, vamos. Vai pra basquete. Vamos, vai. Dessa vez, o bote do Guido Dato. Ele já vai acelerando a equipe do Minas, que é um jogo também rápido. Jogo de transição. Eu já falei que não. Toque mais atrás do que Santos. Vem bola pra três, Renan. Pra. Não é pra vá, mas. Tem tapinha. A recuperação da equipe do Minas. De novo pro Renan. Cravou. Mais dois. 66, caralho. Aqui vem Megão aí com o Balbi. O jogo é acelerado. Vai. Virou, virou, virou o jogo, virou o Flabasquete, virou de novo, 13 a 12, não é pra ficar na mais frente. Batão no aro, isso, batão no aro, isso, vamos, vai, vai Flabasquete. Dá 3 pontos, vai continuar virado o jogo. Virar o jogo. Vai, bola de 3. Isso. Isso. Ainda bem. Bom. Até no dia 8 de fevereiro. Palmeiras não tem mundial de novo. Não é pra fazer mais. Não é pra fazer mais, Minas. Para, Minas. Para. Ei, perdeu. Perdeu. Não! Não! Que falta! Ladrão! Falta pra equipe do Minas! Vai pra falta da equipe do Minas, nada! A gente conferindo o rebote no arremesso do Corvalan, ela não caiu depois da tentativa ali debaixo do garrafão do Queiroz. De arbitragem pegando 2 lances livres pra equipe do Minas. 16 pro Flamengo, 12 pra equipe do Minas. Vai pra linha de lance livre, camisa de número 3. Bate no, bata no aro. Bate no aro. Vai pro primeiro lance livre. Bate no aro. Arremesso, ela cai. Seu infeliz. 16 pro Flamengo, 13 pro Minas. Flamengo. Para de acertar. Minas cometeu apenas uma. Chega. Vai de novo o Queiroz pro arremesso. Bata no aro. Camisa de número 3, o arremesso. Ela o Flamengo tá virando o jogo. É a substituição do que o Gustavo tinha feito do JP Batista pelo Mariani, porque aquela enterrada do time do Minas, a gente viu aqui o Gustavo chamando bastante atenção do JP Batista. Né? Vai, vamos virar o jogo. O Gustavo foi conversar com ele. Vamos dar bola de 3 pontos. Maravilha, valeu, Júlia parte da nossa transmissão. É só o início do ano, galera. Começando com o Fla Basquete, mas tem muita coisa boa na Fla TV. Basquete, futebol, futebol de base. Bora, vamos virar. Os outros esportes olímpicos, muita coisa boa pra você curtir junto com a gente. Aqui, Rafael. Vai, bola de três. Ai, que droga. É do Queiroz. Faltando 34 segundos pro fim do primeiro período. Aqui tem Doug Santos. Não. Para de empatar, meninas. A enterrada do Mike. No primeiro período. Tá quase no fim do primeiro período. Vamos virar o jogo, vai. Não, não. Para. Boa. Vamos lá. É agora. Vamos virar. Isso, é isso, João Felipe. O escopo não ocupa o mesmo espaço, né? O Rachel acho que não entendeu isso. 16 pro Flamengo, 16 pro Minas. Vai terminar o primeiro tempo. Faltam 6 segundos. 6 segundos e 4. Tá, e o Sam fica empatado. 16 a 16. Bola de 2! Virou o jogo e acabou. E aqui a falta do Flamengo. Inteligente, né? Falta do Flamengo. Falta do Flamengo. Tá com medo de Brasília. Fim do primeiro período. 18 pontos do Fla Basquete e 16 pontos pro Minas. Fim do primeiro período. Bem demais. É o Megão bem demais, mas nós sofremos 16 pontos. Uma diferença de 2 pontos, né? Que ainda não dá uma tranquilidade. Já já tem segundo período. E a equipe do Minas não está deixando o Flamengo escapar no placar. E com isso o jogo vai seguindo tenso. É, até agora já passaram 10 minutos, 2-0 o Flamengo. É, vou repetir o que eu falei no jogo passado. Tomo 2-0. Trabalhar para cair esse quarto de novo, para chegar no final do jogo, na somatória de todos os quartos, dá o Flamengo como vencedor. Faça o Flamengo cada vez mais forte, seja sócio torcedor e tenha acesso a experiências exclusivas e a rede de parceiros do Nação e mais. Com o retorno gradual do público aos estádios, você ainda conta com prioridade e desconto na compra de ingressos. Acesse mengo.com.br e jogue junto com o Mengão. Bad quality. De 2 pontos da chupeta, tentou 3, as 3 caíram. Chutou 9 bolas de 3, acertou 4, 44% de aproveitamento. O Minas com 44% de aproveitamento das bolas de 2 e 25 das bolas de 3. Aí assistência, 5 para cada lado, 5 rebotes do Flamengo, gols do Minas, 2 bolas recuperadas do Megão, 1 do Minas, 5 erros para cada lado, são os números do jogo. Você que tá no comentário aqui do YouTube, manda aí o seu nome e cidade. Vou abraçar você. Mas seja rápido, porque faltam aí 8 segundinhos para o segundo período do jogo. E o jogo também está eletrizante, né, Chupeta? É, Chupeta, não pode nem piscar. Ele está eletrizando. Começou. Já está. Está em breve começando o segundo período. Segundo período. Primeiro e segundo período. É o primeiro e o tempo. Aí o terceiro e quarto período é segundo tempo. Tá junto com a gente, a Cristina Santos também ligadinha. A galera é rápida, mas tem que curtir também. Beleza? Curte e se inscreva. Vieira Franca, Salvador, Alô Bahia. O Gustavo Corrêa também na Bahia, lá na cidade de Jacobina. O Pedro Gabriel na Taquara. A Fabiana em Sampaio, aqui no Rio. Davi em São Luís do Maranhão. Estive lá no São Luís do Maranhão. Terra linda, um abraço para os maranhenses. Aqui o Cleiton Souza em Crato. A galera em Curitiba, o Erickson em Natal. Los Angeles, olha aí, Estados Unidos. Obrigado pela companhia. O José Nilópolis, Alaís Ferreira, Márcio Fernandes, Uberaba, todo mundo ligado aqui na tela da Flá TV. Valeu, nação rubro-negra. Você sabia que a Fabiana Sampaio é filha do Paulo Espírito? Ah, é? Então ela tem um pai sensacional. Ela tem um pai incrível, nosso Paulo Chupeta, nosso grande comentarista aqui da Flá TV, ex-técnico do Flamengo, ex-coordenador da base, nosso comentarista da Flá TV. Nosso Paulo Chupeta aqui junto com a gente. O Flamengo tentou o primeiro ataque nesse quarto, acabou errando. Posso falar da equipe do Minas? Não é passo do Minas nada. Batendo bola para o meu, camisa de número 77, é o Curo Valan. Tem ali pertinho do Queiroz, ainda ele, tem 10 segundos para o arremesso. É o Balbi que vai marcando muito. Não, passe errado, isso, vai, agora, é agora, é agora, isso, virou o jogo. Mais dois pontos para a equipe do Flamengo, Dark Tucker. Eu acho que eu falei Brandon Robson, né? Se eu falei Brandon Robson, entenda Dark Tucker, né? Mais dois para o nosso camisa de número 88, ele fez uma cesta dessa idêntica contra o paulistano, hein, Chupeta? Justamente desse lado esquerdo. Aqui da nossa cabine aqui da Flá TV, a gente revendo o replay, né? Ele ainda chama o contato com a mão direita, explorando a bandeja. A tabela é a melhor amiga do jogador de basquete, Chupeta? Olha, é bem seguro, né, pra você arremessar a bola de contra a tabela ali, porque às vezes tua mão tá molhada, você vai direto ao ar, a bola escapa. E é uma segurança essa bola de tabela, né? Aqui, tentou a cravada, chega... Para de fazer ponto. Para de fazer mais dois pontos. Mete a falta, vai para dois lances livres. O camisa de número 35, a gente revê no replay. Aí no passo do Gui Santos para o Mike. Chega o Rafa Mineiro cometendo a falta. Vai para dois lances livres, o camisa de número 35. O Mike que foi ali só secar a mão, né? Secar a mão, tirar o suor do rosto. Conversar também com seus treinadores. O Mike foi o primeiro jogador de basquete a contrair o Covid. Ah, não valeu. Paulistano, não valeu. Explodiu a pandemia. O basquete todo se mobilizou. Não é pra acertar. Bata no aro. Bata no aro. E foi logo no início da pandemia. E aí ele vai pro primeiro lance livre e converte. Chega! Muito bom jogador, Mike, né? Já deu ali duas erradas. 20 pro Flamengo, 17 pro Minas. Na concentração do Mike. Respira. Vem agora. Bata no aro. Arremesso, ela cai também. Chega! 20 a 18. É o segundo período. Primeiro quarto terminou 18 a 16. O equilíbrio também. Aqui Rafa Mineiro perdeu. Contratado do Minas. Não. Jack Johnson. Para. Para Jung Santos, novo com o americano. Camisa de número 22. Isso não é base e arremesso de 3. Grande decisão, Flamengo e Minas. Essa é a semifinal da Copa Super 8. O Megão campeão 2018, campeão também na temporada 19-20. Aqui o Balbi tenta a interceptação. Mas a posse de bola ainda da equipe mineira. Emerson. Fala, Júlia Corso. A quadra hoje realmente está molhando bastante, né? Os jogadores estão suando, né? Consequentemente, a quadra fica molhada e até perigosa. Então, toda hora eles estão parando para limpar os pontos que estão mais molhados. É agora. Bola de dois. Droga. Essa aí não pode errar. Ô, Chupeta. Não é pra errar, não. Eu vou acreditar isso, a bola está molhada. O jogador pode solicitar a troca de bola também. Vitinho. Passa a toalha, a toalha está mais molhada ainda, que é do suor, que passa a toalha do 13 mais 12 igual a 25. Mineiro é horrível. Alterações do Flamengo. Está 8 minutos e 20 para o fim do segundo período. É o Megão na frente, dois pontinhos é a diferença. O Flamengo chegou a abrir 5 a 0, foi a maior vantagem do jogo até aqui. O Minas prontamente encostou aqui. Bola para 3 do Queiroz, fica no aro, Dark Tucker. Isso, vai. Vai falar basquete. Vamos dar bola de 2. Bola de 3. Ah, para de bater no aro. Já liga também no contra-ataque rapidinho. Equipe do Minas, o arremesso do Gui. Não. Ela não cai. Rebote o rubro negro. Isso, vamos, Flá Basquete. Ainda abrindo o Clapson, fitou, vem pra 2. Isso. 22 a 18. Mais 2 pontos pro Flamengo. 22 a 18. Mais 2 pontos. 22 a 18. Não valia. Já tinha feito 2 pontos. Não valia os pontos, né? O nosso americano que joga demais, a gente sempre destaca. É um jogador sensacional. É, Mengão vai vencer. Mengão vai vencer. O Flá Basquete vai vencer. Não valeu os 2 pontos pro Minas. Fala, Júlia. Rachel e Luke Martinez em quadra novamente. Entraram aí no lugar do Dartan, querido Rafael Menino. Valeu, Júlia Costa, informando. Você que de repente tá aqui acompanhando o jogo, falou assim: cadê o Olivinha? Cadê o Deus da Raça? Tá em casa acompanhando a nossa transmissão, né? O Olivinha aqui também testou positivo pra Covid no último sábado. Por isso não jogou a partida de quarta de final. Hoje também não tá à disposição. Mas o Flamengo avançando. Tá 22 a 18, tá vencendo. Flá Basquete tá vencendo. Iago, vem bola agora pra Faverani. Jack Johnson se estica. Bola agora com o Alexei. Passe pra Gui, Deodato da zona morte. Largar. Ah, meu Deus. Mais 3 pontos. Mais 3 pontos. Aí, Luque Martínez, bola pra... Vai, vamos dar mais 3. 16 mais 16 igual a 32. Mais 2. Na tabela, não consegue. Mike, no rebote. Ela sobra agora correndo. Bola para Shaq Johnson. É um jogo eletrizante. Vale vaga na decisão, hein, Mike? Segura, toca ali pro Guidonato. Bola com o Shaq Johnson. Não. 8 segundos para arremesso. Para. Vai pro passe. Para. Pra 3 no aro. Bateu no aro. Isso, isso, bateu no aro. Vai com o Iago. Agora vai. Ele vai pra cima. Falta. Falta de lance. De dois lances. Agora ele não tem medo de gente grande, né, Chupeta? Ele vai pra cima, é muito rápido. E aí a falta em cima dele. O replay na tela pra gente conferir. Tem dois lances. Aí tá reclamando do Cabedelo da Paraíba. Mas acho que isso é final, faz parte. É, tem que estar preparado pra tudo isso. Eu sei, 18 mais 16 igual a 34. Não foi dois lances. Não foi dois lances pra um ponto. Isso! Mais 3 pontos! Esse chama a bola de meu bebezinho, Brandon Robson. Mais 3 pra ele, hein? Mais 3 pontos. Não! Não! Isso! Vamos lá. Vai. Vai, Flá Basquete. Vai armando a jogada. É o Flamengo até aqui. O destaque pro Brandon Robson. 7 pontos no jogo. É o CX do jogo até aqui. Vamos dar. Vai, mais 3. Pra 3. Ai. O rebote é do Mike. Esse é só o segundo quarto. É com emoção ou sem emoção? Flamengo é sempre com emoção. É no basquete, é no futebol. Não tem jeito. Não, não. Deodato vem pra sexta na tabela, mais 2 pontos. Paulo Chupeta, 25 a 23. Ninguém abre vantagem. É verdade. Olha essa bola de 3 do Brandon Robson. Isso. Mais 3 pontos. 28 a 23. Isso. 28 a 23. Que bacana, isso, que bacana. É, rapaz. E a torcida vem junto. Virou, hein? A galera do Mengão aqui no Maracanãzinho, Brandon Robson. O Maracanãzinho vai tremer. É, rapaz. Brandon Robson escorregou também aqui, quase caiu ali em cima do colo da torcedora. Fez até um carinho ali do Brandon Robson que saiu vibrando. Olha os torcedores do Flamengo. Rapaz, torcedores do Flamengo Basquete. O americano vai pro lance de bonificação. E até falar, o Chupeta não teve um toque ali não pra falta. E a falta foi confirmada. É um ataque de 4 pontos, né? De 3, sofreu falta, mais um. É um ataque perfeito, né, Chupeta? A defesa do Atlético que estava 2 pontos. Já foi, já passou o Flamengo, já abriu 5, vai abrir 6 pontos nesse ataque. É isso aí, galera aqui, ó, participando, manda aí a sua mensagem. Aproveita que o jogo tá parado, hein? Aproveita que o jogo tá parado e manda a sua mensagem. Até pro técnico. Ó, eu só vou sair daqui, Chupeta, quando a gente bater 10 mil likes. Mais de 10 mil rubro-negros aqui acompanhando a nossa transmissão só no YouTube. Eu quero 10 mil likes. Pra começar, deixa o seu like e se inscreva junto com a gente. Cada curtida é mais uma bola de 3 do Flamengo. Beleza? Mas se inscrevendo tem enterrado. Tem muita coisa boa. Chupeta, e o jogo 28 a 23, o que, é que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que o Robson entrou no jogo. Chegou. Duas bolas de 3 seguidas, agora mais um lance livre. Roubou 2 bolas já na defesa. Hoje ele tá bem mais inspirado ofensivamente que no jogo passado. Tá tendo um pouco mais de espaço para jogar, porque o Iago tá acelerando o jogo. Se você não ajudar no Iago, ele vai fazer bandeja. E o Robson está se posicionando muito bem para receber essas bolas. 8 horas mais 33 minutos. 8 e 34 da noite. Palmeiras não, tá em Mundial, chupa. E aí, o Flamengo passando sábado? Final, Maracanãzinho lotado. Já pensou. Primeiro tem que vencer aqui, tá vencendo. 28 a 23. Palmeiras não tem Mundial de novo. Agora vai. Lance de 2 para fazer um ponto. Isso. Mais um pontinho pro Mengão. É o 11º do Brandon Robson. É o 20º nono do Flamengo. Só tem um lance. O lance de um ponto. 29 a 23. O Flamengo quer o tricampeão do Super 8 de basquete. Não. É isso, isso. Teimosa, não caiu, ainda bem. A posse de bola do Flamengo é o Iago. Passa do primeiro, tem o JP. O arremesso do Iago no ar. Oh, meu Deus. Rebote aqui, Deodato. Acelera, vem pra sexta. Rafa Mineiro, na proteção, Renan. Essa bola é do Flamengo. É isso. Batendo um aro. Esse é o Gui Deodato. Bola com Alexei. Ainda Alexei. Não. Bateu no aro. Ela não cai. O rebote é o rubro-negro. Esse é o Iago. Pegou com dois armadores em quadra. Balbi e Iago. Cada um vai armando um pouquinho. Bola agora para D'Artanque. Vem para 2 pontos D'Artanque. Meu Deus, pare de bater no aro. Sei agora com o Renan. O que foi isso, Renan? Tentou uma jogada de efeito, acabou errando. Eles estão tão condicionados a ter um homem naquele canto de quadrado no corno, né? Ele já automaticamente recebeu, chegou a ajuda e já tentou servir, mas. Só que o Shaq Johnson já estava atrás, não tinha chegado no ponto X lá. Aqui restando 3 minutos e 16. Flamengo na Para de bater no aro. Rebate agora do Renan, acelerando com não tá batendo um aro não, Flá Basquete. Não, não. No aro, briga. No aro, isso. Consegue o tapinha, Renan, pra três. Não. No aro também não. É, no aro de novo. Valeu a defesa do Flamengo e também os erros no ataque da equipe do Minas. Nós estamos a 2 minutos sem sair em sexta, né? Depois da última sexta do Robson. As equipes alternando, assim, um ataque muito rápido. Com pouca inspiração, né? Ofensiva e buscando o individual em vez do coletivo. Estacionou ali, 29 a 23, né? O primeiro quarto foi 18 a 16, o segundo quarto está 11 a 7, e deu uma queda de eficiência. Exatamente. Aí a posse bola do Flamengo, é a parte final do segundo período do jogo, bom aqui no Maracanãzinho que a Flá TV mostra para você, Luque Mate! Mais 3 pontos! 32 a 23. Mais 3 pontos para a equipe do Flamengo. Para levantar. Volto já. Aí, Paulo. Porque eu volto já que eu tô aí. Para não descarregar isso. É, o jogador de barra. Para não descarregar. Mais 2 isso antes. Do Robson, da Tanque. Você tem que se virar e marcar bem. Tem que, não pode deixar esses caras ali. É muito difícil, mas. Se der meio palminho pra ele, ele chuta, que nem essa bola, ele veio pra organizar, a defesa afastou pra esperar o corte, estancou, e foi uma bela bola de 3 pontos. O Flamengo abre 9 pontos, né, já dá uma tranquilidade, mas sabendo que do lado de lá o Minas vai tentar correr atrás. Né. É isso aí, o torcedor rubro-negro vai cantando, Mengão do meu coração. Parece uma buzina de moto. Já atrasaram a ativação do serviço 2 vezes desde dezembro. As duas empresas informaram que vão atrasar de novo a ativação do novo serviço 5G em um número limitado de torres, próximas a algumas. Inclusive alguns jogos, né? Tem rolado aqui eventos, shows, né? Tem coreografia, tem a dança no intervalo, antes do jogo, então é bem legal. O Flamengo tem essa temporada brilhante pela frente, tem a Champions, como a Júlia já informou pra gente, de janeiro, né, no fim desse mês, nos dias 29 e 30 na Argentina. Já no mês de fevereiro, o compromisso é no Egito, lá na cidade do Cairo. No Intercontinental, o Flamengo que encara a equipe do Lakeland Magic. E do outro lado da semifinal tem o São Pablo Burgos da Espanha e o Zamalek do Egito. É o Megão tentando mais uma vez o título da Copa Intercontinental. Megão campeão em 2014, vice-campeão em 2019, querendo então mais uma vez o título da competição. Aqui é Alex Guerra, Dartan, que vem no contra-ataque, acelerou. Converte. Valeu 2 pontos. Os 2 pontos, mas não vale, a falta foi... Que 2 pontos, vale. Ele foi questionado sobre a falta de espaço esportivo. O Jacó, ele vai pedir aqui para ver o VAR e vai ver se ele realmente se desprezou a bola. É o VAR para o nosso Gabriel, né? A arbitragem está se posicionando aqui, ó, bem pertinho da gente, bem do nosso lado. Instante aqui na play tem análise. Na TV. O que é que vai acontecer? Vamos ver o instante play. E foi uma falta contestada até. Valeu! Valeu! Valeu! Valeu 2 pontos. Pra justamente pedir uma avaliação ali no VAR. Chupeta, explica pra galera qual é a definição da falta. 2 pontos vale. Por que na marcação, se ela de fato acontecer, qual foi o movimento que você observou? Falta de esportivo. 2 pontos vale. O jogador da defesa, ele despreza a bola e vai no corpo do adversário justamente pra parar o jogo. Tá? E tem a arbitragem que dá a lei da vantagem. Ou ele deixava a bola seguir o Dartan que fazia a sexta. É, essa bola tem que ser esportiva aí. Tá confirmado pelo Jacozinho. Confirmou. É, quando ele solicitou. Confirmou. Chamado pelo Gabriel. Atenção, tomada certa, porque ou ele dava vontade de fazer a sexta, né, mas veja que ele parou, com sua falta, com uma falta de esportivo. É isso. falta então do... A Latam informou ter cancelado 617 voos desde o dia 9 de janeiro. A Azul disse que reprogramou algumas partidas, mas que mais de 90% das operações estão normais. Vamos nessa, 34 a 23. Tucker, vamos lá, Dark, capricha. 32 a 23. Vamos lá, vai. Para de bater no aro. Vai, Flabasquete. Vamos, Flabasquete, vai. Vai, Robson. Droga. Ela ficou no aro e não caiu. Posse de bola agora para a equipe do Flamengo. É Martinez. Luke Martinez. É o Megão conduzindo a jogada. Tem 10 segundos no relógio. Luke Martinez quase que perde a bola. O Sheck tava doido para tomar essa bola. Bola tocada agora. Bola de dois. Ela não caiu. O Minas acelera. Balme. Boa, boa, boa interceptação. Seu local até o horário do novo voo. E o mais importante. Ligadaço e curtindo aqui a tela da Flá TV. Tá gostando? É o Flá Basquete, galera. Sim. Tá com tudo, hein? Inclusive, o novo Basquete Brasil você também acompanha aqui na Flá TV. Tem jogo do Megão no Basquete Brasil, no NBB, tem transmissão da Flá TV. Aqui, Guilhodato. Já tava sexta falta em cima dele. Galera que, inclusive, não para de chegar. Baita audiência aqui na tela da Flá TV. Obrigado pela sua companhia. Quando a bola parar, eu abraço você que tá aqui conectado e continua junto com a gente. Mas aí tem que se inscrever. E tem um detalhe, Chupeta. Quando um técnico, campeão do Novo Basquete Brasil, participa da nossa transmissão e pede pra galera se inscrever, é uma enxurrada de inscrições, Chupeta. Vamos, galera, vamos se inscrever aí, vamos dar uma moral pro nosso Novo Basquete. O orgulho da nação. É Paulo Chupeta pindo vocês aí. É o nosso Paulo Chupeta. Nosso comentarista aqui da Flá TV, Corvalan. Posse de bola é do Flamengo. Deu um momento importante do jogo, no fim do primeiro tempo, no fim desse segundo quarto. Negão que já tem 9 pontos de diferença, pode abrir ainda mais. Lembrando que são 30 confrontos da história, 26 vitórias do Flamengo, 4 derrotas. Equipe do Minas, que ainda não tem título da competição, chegou a ficar em terceiro lugar. 2020-2021 aqui, Gui Deodato para 2 pontos. Mais 2 pontos para a equipe do Minas. 32 a 25. E ali o pedido de tempo para conversar. E aí, Chupeta, essa parte finalzinha do primeiro tempo, hein? Aumentou 70% em janeiro. Especialistas afirmam que, diante da explosão de casos suspeitos com sintomas leves, o exame de antígeno é uma ferramenta importante para diagnosticar e conter a circulação da Covid. Mas reforça que, para reduzir o risco de falso negativo, é fundamental fazer o exame no momento adequado. Porque esse teste ele tem mesmo uma menor sensibilidade. Quando você tem uma carga viral muito alta, ele consegue detectar sem problema. Mas se essa carga viral for muito baixa ainda, né, você pode ter um falso negativo nesse teste. O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia afirma que é preciso esperar pelo menos 48 horas após o início dos sintomas para realizar o exame de antígeno feito com swab nasal. Então, às vezes a pessoa faz o teste achando que, que não é Covid, que pode estar liberada e tal, e na realidade aquilo ali é porque ainda não deu tempo daquele teste positivar. Então, por isso que a gente sempre recomenda que ela espere pelo menos 48 horas para realizar esse teste. Se o resultado der negativo e os sintomas persistirem, a orientação é repetir o exame nos dias seguintes ou fazer um PCR. E enquanto aguarda até o dia do teste, o remédio que protege todo mundo é o isolamento. Se a pessoa procura no primeiro dia dos sintomas, mas dá um resultado negativo, ela pode estar ainda transmitindo o vírus e mesmo assim circulando. Então, se a pessoa está com sintomas, o primeiro passo é o isolamento. Os parentes que almoçaram com o Gustavo estão bem. Testaram e não pegaram Covid, mas o episódio e o susto ensinaram. A pessoa, assim que sentiu o sintoma, ela já, né, voltasse a fazer os cuidados de como se tivesse infectada, né? É, para que ela espere os dias, alguns dias passarem e ela possa fazer um teste com segurança, né, do resultado e ter aí um resultado mais confiável. No interior de São Paulo. Tem mais nada? Vamos ter que favorecer a equipe do Flamengo. Destaques do Flamengo? Nosso Brandon Robson, né? 11 pontos. Até aqui do lado do Minas. O Gui Deodato com 12 pontos. São os maiores pontuadores da partida até então. É o Flamengo nesse momento em quadra com o JP Batista, Rafa Mineiro, Rafael Castro. 32 a 25. E Franco Balbi. Agora para dois lances livres o JP. Que bom momento, Emerson, do Robson, é que deu essa tranquilidade. Acerta dessa vez, vamos. Pontos, né? E agora isso. Tá voltando para hoje. Aquele bom momento. Um ponto. Uma bola de 3 pontos, um lance livre com uma bola de 2. Puxaram os 11 pontos dele, deu uma tranquilidade ali ao Flamengo. E agora pro lance livre o JP. O arremesso é largado. Isso, 34 a 25. Mais um pontinho pro Mengão. Aqui o Vantuir Cunha perguntou: no ginásio não tem ar-condicionado? Tem, mas por conta aí do protocolo, né, ainda da Covid-19, ar-condicionado está desligado. Aqui bola com o Shaq Johnson mais atrás, Corvalan para 3 pontos. Bola de 3 do Minas caiu, 34 a 28, a vantagem de 6. 34 a 28. Luke Martinez. Deixa ele fazendo 3 pontos por mim. Mais 2 pontos. Mais 36 a 28. A vantagem é rubro-negra. Restando 36 segundos para o fim do segundo período. É o Flamengo na frente. É o Mengão que vai garantindo vaga na grande decisão. Nenhum paciente está na UTI. Nós não temos dúvida de que a vacinação ela reduziu o número de casos graves, reduziu o número de mortes, e isso tem feito com que Botucatu tenha internado menos pessoas do que outros municípios aqui do interior paulista. Botucatu faz parte de um estudo da Fiocruz, da Unesp e da Universidade de Oxford para testar a efetividade da vacina da AstraZeneca. Em maio, a cidade vacinou 80% dos adultos em 2 dias. A segunda dose foi aplicada em agosto e o reforço começou em dezembro. Por isso que é muito importante tomar a vacina. Vacina salva vidas, nos protege e protege todos que estão à nossa volta. Viva a vacina! O número de casos de Covid registrado hoje no Brasil bateu recorde. Não, eu vou apanhar bem, vou apanhar 20 vezes. De imprensa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. A gente vai começar falando exatamente disso, porque de ontem a hoje o Brasil registrou 132.254 novos casos suspeitos. É o número mais alto em 24 horas desde o início da pandemia. Até então, o dia com mais casos tinha sido 18 de setembro do ano passado. Vou pegar fogo, eu vou pegar fogo. Eu vou tacar um fogo. Eu vou tacar um fogo. Deixa de coisa feia. Eu vou faz muito inferno, vou pegar 6 piras e eu tacar fogo. Deixa de conversa besteira. Eu vou. Intervalo de jogo. Conversa besteira não. Eu vou apanhar, amanhã eu vou assistir e continuar. Eu vou. Vantagem importante do Flamengo, vantagem de... Abestado, seu filho da puta. Rapariga. 575% em 2 semanas. Puta que pariu. 83.630. Puta que pariu. Também a maior média. 5-0, caralho. Da pandemia. O pico anterior tinha puta que pariu. Em junho do ano passado, quando o país contabilizou 77.200. Peça da Daimes, vai. Casos puta que semanas. Pariu. A média de mortes também está em alta, de 88%. São 185 óbitos por dia. 20 estados estão com alta na média de mortes. 4 estados e o Distrito Federal estabilidade. E 2 estados têm queda. Hoje, 11 estados não divulgaram informações sobre a vacinação. Nas últimas 24 horas, pouco mais de 54 mil brasileiros... Muito rápido, você dá no estado do rebote, eu vou tacar esse fogo, vou pegar 6 piras de tapete e eu vou, você vai ver, eu vou continuar e eu vou pegar 14 piras. Paulo Chupeta, nosso comentarista, muito campeão também. Eu não aguento mais esse aqui. Hoje, né, ali no comando da base, como coordenador acompanhando a garotada, do nosso basquete rubro-negro, base do Flamengo também sempre muito vitoriosa. Daqui a pouco tem a Júlia Corson, sempre com convidados especiais. Daqui a pouco tem o terceiro período, 36 a 28 no jogo que começou eletrizante, né? O primeiro quarto 18 a 16, o segundo 18 a 12, né? O Flamengo pontuando da mesma maneira no primeiro e no segundo quarto. A diferença foi que o Minas fez 12 no segundo e apenas, ou melhor, 16 no primeiro período e apenas 12 no segundo. Uma vantagem bacana que dá para o Flamengo realmente administrar ali, né, Chupeta, durante o decorrer da partida. Claro, pontuando, mas também observando a distância ali com a equipe adversária. Júlia Corson! Diz aí, Júlia. Emerson, eu tô com ele, o nosso técnico do futebol feminino, Luiz Andrade, nosso Portuga, o nosso segundo Portuga, né, que a gente tem o Paulo Souza, e temos também o Luiz Andrade. Inclusive, o Luiz veio prestigiar o basquete, e não sei se vocês sabem, mas o Paulo Souza, nosso também Portuga, ele jogou basquete até os 17 anos, quando ele teve que optar pelo basquete ou futebol, e acabou, claro, indo pelo futebol. Luiz, quero saber primeiramente, boa noite, veio prestigiar o Fla Basquete. Você também tem algum histórico com basquete ou veio só curtir mesmo? Boa noite, antes de mais, dizer que eu nunca joguei basquete. Portanto, eu sou um apaixonado pelo desporto e como tal, estou aqui e a torcer pelo nosso clube. Certíssimo, né? O Flamengo eu não é aguento mais, família, eu, né? Então não, você veio prestigiar. Não e agora vou parar. Sobre o futebol feminino, não vou parar. Que é a sua especialidade, afinal, o nosso professor. É, saiu ontem o resultado do sorteio da Supercopa. Vou continuar de assistir. E o Flamengo vai enfrentar o ASMAC, né, do Pará. Quais são as expectativas para essa partida, que será em fevereiro ainda, sem data confirmada? Eu vou continuar amanhã assistindo o Jornal Nacional. Vai, eu vou continuar. De nos prepararmos para o primeiro jogo. E como tal, calhou-nos um sorteio o ASMAC e vamos ter que respeitar. É o porquê eu levei o aviso diretrizes da comunidade ativo. O nosso objetivo é passar jogo a jogo, pensar jogo a jogo, ganhar jogo a jogo e como tal queremos estar na final. Primeiro devido de aviso às diretrizes da comunidade ativa. Eu vou ficar uma semana sem álcool. Obrigado. É, sem dúvida alguma. Estamos a trabalhar diariamente para melhorarmos os nossos processos de jogo, as nossas dinâmicas, as nossas atletas estão a identificar-se com aquilo que nós pretendemos e tudo. Eu vou atacar isso daí. Inclusive tivemos novas contratações aí, né? O que você pode é falar verdade. Sobre esses novos reforços para o time do Flamengo? São reforços, são bem-vindos. Mas é verdade, e não é assim não. Mas o objetivo é identificarem-se com os nossos princípios de jogo. Eu vou continuar assistindo, é daí. Quinta vez de explosão de casos, é o pior decepção do mundo. Então vamos com tudo que 2022 já começou. Eu, porque muito eu gravei, obrigado, sabe, daí isso. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu! Júlia Corson conversando com o técnico do futebol feminino do Megão. O Megão se reforçando, né? Muitas jogadoras chegando. Já chegou por aí a Duda, enfim, muitas contratações. É um Fla. O futebol feminino, né? Cada vez mais forte. E a gente deseja aí uma ótima temporada também para as nossas meninas da Gávea. 8 horas e 55. Eu não aguento mais. Passou a montar e entregar kits com bebidas e petiscos que agora tomam conta das salas. Estes aqui, mais de 2 mil, fazem parte de uma encomenda de uma empresa que vai presentear funcionários em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Os resultados de 2020 para cá foram mais que animadores. Olha, vamos vender 1000 kits até o final do ano. Isso do ano de 2020, tá? A gente terminou. Vai fazer, seu puta que pariu. Para esse ano, eu queria fazer 10 mil kits para 2021. Eu passei dos 10 mil. 55% das pequenas interrompe empresas do a país live. Tiveram que fazer mudanças no modelo de negócio durante a pandemia, segundo uma pesquisa do Sebrae. As empresas que tiveram a resiliência posta à prova e souberam moldar as circunstâncias, elas têm mais condições agora de superar a pandemia. Então, a palavra inovação nunca foi tão importante. A pandemia botou abaixo muitas certezas que os empreendedores tinham sobre o melhor jeito de produzir, vender produtos e prestar serviços. E não surgiu nenhuma nova receita pronta para enfrentar esse momento de crise. Muita gente teve que quebrar a cabeça, testar a própria criatividade e até superar alguns limites. O Fábio precisou vencer a vergonha e gravar vídeos para a internet. A vida dele antes era dentro da fábrica de velas, que viu o faturamento zerar em 2020 com o cancelamento de casamentos, restrição de missas. Vai por os muito inferno, coronavírus, rapariga. A virada para montar uma loja virtual de artigos religiosos veio depois de muita conversa, de cursos gratuitos e de pegar o dinheiro da venda de um carro. Gente, praticamente quase que eu vou continuar a apanhar amanhã. Sem precisar ter tanto esforço que a gente eu tinha vou continuar de assistir amanhã. Eu não aguento mais parar. Eu não vou parar de assistir o Jornal Nacional. Eu vou continuar amanhã. Ela fazia séries e filmes para plataformas online e para TV. Com a suspensão das gravações, decidiu criar um curso para ensinar pessoas sem experiência a fazer vídeos para as redes sociais. O faturamento hoje é 300 vezes maior do que antes da pandemia. A estimativa hoje de crescimento da escola para o ano 2022 é 4 vezes maior, a gente vai aumentar de tamanho 4 vezes, que é um crescimento potencial que eu não tinha antes no modelo de negócio, apenas como produtora audiovisual. Então, sem dúvida que a crise trouxe uma oportunidade muito grande para a gente de empreender. Depois de um ano inteiro de vacinação, os benefícios... Eu não aguento mais. Eu vou continuar a assistir amanhã. Vou continuar.